Romeo, Volo Alfa, Team Cheetah Papa First. Cuidado 7, seguinte, confirma o estacionamento. Só está de fora. Controle Salvador, boa noite, é o Papa Romeo Alfa Juliette Golf, decolou, na sua escuta. Boa noite, Alfa Juliette Golf, sobe ao nível 380, contato radar estabelecido, sai da árvore. Para o 380, subir da árvore, para Alfa Juliette Golf. Salvador, está 3567? Prossiga, 3567. Coreia da presente, voa Elefa ou Apino? O 3567 voa Elefa e chama Recife na frequência 126.0, secundária 1288, bom voo. Recife 260, 288, voa Elefa, 3567, obrigado, uma boa noite, bom trabalho. Frequência 2545, secundário 126, décima 85, bom voo. Desça ao nível 050 pro ETAP, chegada à margem. Gente, acione identificação, são 3894. Ação Petrolina. Chegando 314, o centro de soplano, o plano que eu tenho aqui está descendo. Seria 219-24. Ok, vou entrar em contato com a companhia também. Boa noite, Mono 273. Mono 273, eu segue de Alfa, ingresso de Juliette, portão 3. Alfa Juliette, portão 3, Mono 273. DIP 54 no 5. Posição coral no momento, mantém o nível de voo no 40, serviço da está encerrado, chama Ilhéus 120, decimal 1, bom voo. No 601, desce ao nível 060, chegada bom, filho. Sete Romeu Oscar Bravo, repórter visual para o local de pouso. Romeu Alfa, Juliette Golf. Prossiga. Chama Recife, frequência 128.8, secundária 26.0. 288.260, obrigado e bom trabalho. Boa. Sete Romeu Oscar Bravo, livre frequência para a coordenação, vou pouso. Salvador, Norte, 4206, decolou, perfil, cruza 1200. Sente Azul 4206, contato, radar, sobe o 370, saída PUCA. 380, registro, só na PUCA 4206. Controle Salvador, boa noite, o Papa Romeu, Romeu Tango Serra. Romeu Tango Serra, na saída Momo, Sul 390, vigilância. Sobe para o 300, o Romeu Tango Serra, pegando razão aqui de 3.500. 390 no o nível autorizado. Ou 390, maravilha. Possibilidade de uma frote da presença? Mantém o perfil da saída. Mantém, Serra. Solo Trip 5219, passe 3, pushback, acionamento. Obrigado. Eu chamo 014, livre elétrico. Afirmativo. Azul 4206, Centro Recife, frequência 12545, secundário 12685, bom voo. Centro Recife, 12545, Antônio, 12685, obrigado, boa noite. Salvador. Índia, no caso, frente, ponte férias 895, trip 5219. Copen 268, Romeu Tancé, obrigado, boa noite. Completa final, cheque pré-pouso, TUI 1895 com pouso. Chamando a torre, muito obrigado, boa noite, 3294. Oi, Salvador, boa noite, Otan, 3294, passando Timbra, baixou e travou. Corre, Altan 3294. Está chamando agora. Vixe Maria, obrigado. Eu nem ouço. Doxa na M3-14, M3 poderia chegar no plano QSL 088 para 21. Para 21, 7, 2, 2, 088. 3894, prossegue Alfa e Juliette, por favor, 01. Alfa e Juliette, 01, 3894. 3259, cópia. Prossiga. Autorizado Guarulhos, norte do plano, nível 360, decolo da 10, direita, avião lenta frente, após frente, eu peço no 16, travo até o Zulu, direto trem, depois por fora. 120, decimal 8, 5562. Conforme nível 360, Salvador Guarulhos, decola da 10, curva direita da Euleta Príncipe, após a pêndulo 16 até Belo Horizonte, após Príncipe, 1208 é o controle, 5562 é o transponder, do Chané 6259, plano 08. Portão 8, professor. Câmara 6259. Salvador, gol 1567, pushback, sanamento no 9. Autorizado, chame o Charles. Autorizado, Charles. Começa. Alfa Romeo, Fox, Alfa Fox, copia. Bravo. 3.58, nível 3, 9, 0. Decola da 1.7, curva esquerda, Cuca, Caracaju. 1.20, decimal 8, 5.561, transponder Fox, Alfa Fox. 797, 222 a bordo, 3 horas e 50 galeão. Segue o centro da Golo, pode esperar a chama 286, 795, 3 horas e 50 galeão. Net, atrás do Golo, 3897. Após o movimentação da aeronave da TAM, ingresso para 1 no 0, Corona 601. Tem 3897, posso companhia essa série de agora, estou 2 horas. Corrigindo, o FM é 314, após o início da série de agora, 2 horas. Positivo, após o TAM, inicia o FM, 314. Sete pontos, espera pronto.